Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus queridos amigos e ouvintes, quanta alegria! Estamos aqui mais uma vez para a apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria apresentar este programa para os fãs do Amado Batista, que não são poucos, não é? Afinal de contas, são 40 anos de carreira trabalhando pela música, com a música, cantando os maiores sucessos. É maravilhoso. Eu quero desejar boa sorte para todo mundo, quero desejar felicidade, muito carinho do nosso programa para você que está aí ligadinho no Edelson Moura, esperando começar o programa do Amado, né? Para todos vocês, o nosso abraço carinhoso, uma recomendação que eu gosto sempre de fazer para as pessoas: muita paz, muita harmonia, muita alegria, não é? Precisamos ter bastante otimismo para vencer as dificuldades da vida. E vamos trazer a primeira música de hoje, Não Consigo Te Esquecer. Quero divulgar para vocês o nosso produto Óleo de Avestruz Supremo. Vocês sabem que hoje, no mundo inteiro, muitas pessoas perdem a vida pelo infarto. É o colesterol elevado, e toda vez que o colesterol de uma pessoa estiver elevado, é sinal de que ela corre sério risco de vida. O óleo de avestruz é um alimento natural, riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. Estes ômegas, eles vão entrar na sua corrente sanguínea e vão naturalmente baixar o seu colesterol. Você vai ter assim mais tranquilidade, porque eu conheço várias pessoas que elas possuem assim uma taxa de colesterol muito elevada e elas ficam preocupadas. E não é para menos, não é, meus amigos? Afinal de contas, o maior presente de Deus que nós temos é a vida. Portanto, nós temos que cuidar da nossa saúde. Temos que olhar para o óleo de avestruz supremo como um ajudante. Um ajudante poderoso na sua saúde, na diminuição do seu colesterol. Mas não é somente isso. O óleo de avestruz também é muito bom para você que tem intestino preso, você que tem gastrite, refluxo, você que sente dores pelo corpo. Muitas vezes estas dores são provocadas pela desorganização dos hormônios. Então, o que é que o óleo de avestruz faz? Os ômegas organizam a síntese dos hormônios. Por isso que você começa a tomar e para de sentir aquelas dores que incomodam, aquelas dores que muita gente diz assim, é velheira, é velhice, nada disso. Tome o óleo de avestruz supremo, não esqueça o do rótulo vermelho. Eu quero falar com os meus amigos de Taguatinga, que nós temos a nossa representação aí com o olho vivo, no telefone 984-457768. 984-457768, no centro da cidade, no Palácio do Rádio 2, aqui em Brasília, no centro de Brasília. Lá no Palácio do Rádio 2, nós temos o Salão de Cabeleireiros Líder. Através do Geraldo, nós distribuímos os nossos produtos aí no centro da cidade. No Paranuá, na Casa Nordestina. E em cada localidade do Distrito Federal, tem sempre um representante da gente. Você pode estar ligando também na nossa central de vendas, que o telefone é 61-3532-6993. Tem também o nosso site, né, meus amigos? Que é saudecombeleza.com.br. Vamos cantar? Vamos trazer mais uma música para vocês? Hã? O ônibus. Vamos curtir. Sossega, que nessa terra sempre tem um jeitinho. E onde diz só cabe 36, tem 126 a maior. Não me empurra que eu já vou descer. Naturalmente, se eu sobreviver neste ônibus. Não me empurra que eu já vou descer. Naturalmente, se eu sobreviver neste ônibus. Sossega, que sou um pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou. Vou mandar escrever. Desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás. Tá um pouquinho lotado demais este ônibus. Sossega, sossega. Não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega. Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. Sossega, que eu sou um pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou. Vou mandar escrever. Desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás. Tá um pouquinho lotado demais este ônibus. Sossega, sossega. Não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega. Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. este ônibus. Este ônibus. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista Show. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu agora quero ler para vocês algumas mensagens que chegam para o Edelson Moura através do nosso WhatsApp. Margarida Barbosa, ela mandou uma mensagem para a gente. Eu já escrevi várias cartas para você, Edelson Moura. Sou sua fã há vários anos, gosto muito do programa Amado Batista e eu ouço através da Rádio Alternativa da cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão, todos os dias. Ô, Edelson Moura, mande um abraço para Pedreiras, mande um alô para mim. Oi, Margarida Barbosa. Amiga, muito obrigado, viu? É muito bom a gente saber que podemos contar com a sua audiência aí nesta cidade maravilhosa de Pedreiras, no estado do Maranhão. Ô, coisa boa! Muita gente ouvindo o nosso programa aí em Pedreiras. Acabo também de receber uma gravação. Eu quero ouvir a pessoa que me mandou esta mensagem aqui pelo WhatsApp do Edelson Moura. Eu costumo dizer que o nosso WhatsApp, ele é o mais famoso do Brasil. Pense num camarada que recebe mensagem de várias e várias localidades. Olá, Adelson Moura, bom dia mais uma vez. É João de Rio do... João Assis de Rio do Pires. Estou aqui para pedir mais uma música a você, de Amado Batista e Galzinho a você. Obrigado e um bom dia, e todo dia estou ligado, hein? Falou, meu amigo João. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. É, Rio do Pires, muita audiência tem por lá o nosso programa, ô coisa linda. Vamos então, meus queridos amigos, trazer essa música nova do Amado Batista, Sou Igualzinho a Você. Mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas mas isso não me faz um grande perdedor. Nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, Edelson Moura. Gente, eu sou um cara que presto muita atenção nas coisas. Eu gosto de prestar atenção em tudo. Sou muito curioso, sou curioso demais. Eu gosto de observar o comportamento dos seres humanos, o comportamento das pessoas. E eu sou apaixonado pela internet. Mas assim, é uma paixão que eu às vezes fico admirado de ver como que através dela nós podemos chegar em tantas e tantas localidades, dar o nosso recado, levar o nosso programa para outras emissoras retransmitirem. Enfim, a gente faz o uso da internet hoje para tudo, né? Mas a internet também, ela permite a você chegar hoje aos quatro cantos do mundo. E isso é muito importante, porque a partir daí, o ser humano, o cidadão, ele passa a ser mais bem informado, ele passa a ter mais informação dos acontecimentos. Muita gente hoje, quem quiser que pense que não, mas muita gente hoje, nos mais longínquos lugares deste país, está tendo acesso à internet em várias partes do mundo. E isso é perfeito, isso é legal mesmo. Eu vou agora trazer uma ouvinte nossa que, utilizando desta tecnologia sensacional, ela mandou o seu recado aqui para o Edelson Moura. Olha só. Eu sou a Nália, moro aqui nos Pimenta, Tanque Novo, e adoro muito o programa de Edelson Moura, o Amado Batista também, as músicas dele. E tá dando muito bem com o tratamento do remédio que eu pego aqui. Todo remédio, toda linha de remédio aqui da Avestruz eu tô usando. E tô dando bem com todo. Até que tô largando outros remédios, eu tô comprando só aqui, porque me dei muito bem. E espero que vou curar eu, minha família, tudo com esse remédio, com esse óleo, com tudo que tá aqui, essa linha complete. Tô muito satisfeita. E eu todo dia, eu tô assistindo o programa seu, Desmura. Todo dia. Fico muito encantado com o seu programa, você fala as coisas tudo direitinho, faz tudo direitinho. Muito bem e muito obrigado e fico muito satisfeito de te ouvir. Que coisa mais linda, não é mesmo? A originalidade da pessoa,

programa do Batista Show. Amado Batista Show. Gente, eu recebo aqui um pedido que veio de um ouvinte nosso lá da cidade de Teresina, Gilberto Queiroz. Ele nos escreve da Avenida 15 de Novembro, lá no bairro Lorival Parente. Ele diz que ouve o nosso programa pela Rádio Clube todos os dias pela manhã. Ele tem um rádio que fica na cabeceira da cama dele às 5 horas da manhã. Ele já liga o rádio para ouvir o Edelson Moura, que começa às 5h30. Ou seja, eu acordo, Gilberto. Eu boto para acordar. Mande um abraço, Edelson Moura, para minha esposa Maria José, que ouve comigo o programa. Eu sou Gilberto Queiroz. E também ele tem um amigo que ele está procurando desde 75, que esse amigo dele está desaparecido. É Alnanda Silva Melo. Alnanda Silva Melo, que deve estar em São Paulo. Ele foi para São Paulo em 1974. Tem um filho por nome de Allan Kardec. E o nome da esposa dele, Jesus, que já inclusive é falecida, morava no bairro Parque Piauí, em Teresina. Então, o nosso querido Gilberto está à procura desta pessoa, Alnanda Silva Melo. Se tiver alguém por este país que conhece este rapaz, ou se ele, por acaso, estiver ouvindo o nosso programa, eu vou passar aqui agora o telefone do Gilberto. O DDD lá de Teresina, vocês já sabem, mas eu vou fornecer. É 86. E o telefone, o celular do Gilberto, é 999-38-2879. 999-38-2879. O Gilberto disse que hoje ele mora no bairro Lorival Parente. Se por acaso o rapaz aí estiver ouvindo, o Alnan estiver ouvindo o nosso programa, entre em contato, rapaz. Não desaparece, não. Não desaparece, não. Você já está há muito tempo sumido. Que negócio é esse? Você some e não manda notícia para os amigos? Ô, gente! Vamos trazer mais um sucesso. Amado Batista canta agora. Vem, Morena! Quero beijar. O teu amor é a razão do meu viver. É o sonho mais bonito que eu podia ter. Quero te entregar os meus carinhos, construir o nosso ninho e te adorar até morrer. Morrer. Vem, morena, vem, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Te esperar. Vem, morena, é noite de luar. De luar. Só você quero beijar. Só você quero beijar. Eu tenho medo de um dia jovem que está sempre a te esperar. Te esperar. Vem, morena, é noite de luar. De luar. Só você quero beijar. Vem, morena, vem, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Amado Batista, Amado Batista Show. O número de veículos roubados todos os dias nas capitais brasileiras tem sido assustador. As pessoas já não têm segurança no prédio onde mora, às vezes é um condomínio fechado. Isso não amedronta o marginal. Às vezes é um estacionamento pago, também os marginais não se amedrontam, eles não têm medo. Muitas vezes você sai de casa com o seu carro, pensa em comprar um carro de boa qualidade, para o seu conforto, o conforto da sua família. E aí você vai e pensa, mas se eu comprar um carro desse, eu estarei sujeito a ser morto, a ser assassinado. Estes dias, um amigo meu comprou um carro bonito. Que carro lindo! Aí veio me mostrar o carro, desejei boa sorte e falei logo para ele: homem, pega este carro, leve na igreja, mande o padre benzer, porque o cão está solto. O cão está solto, então você vá lá, mande benzer seu carro e etc e tal. Coitado deste rapaz, não teve tempo de usar o carro nem 15 dias. Não lhe foi permitido o direito de usar o carro nem por 15 dias. Saiu para uma viagem com a família lá no Nordeste. Chegando no Nordeste, parou num restaurante para jantar. Cedo ainda da noite, 8:30 da noite, não é cedo não? 8:30? Sim, quando é de madrugada o cara diz, não, mas também o que é que o cara quer na rua de madrugada? Não é? Você hoje não pode mais sair nas ruas para apreciar a noite, para ir se divertir num restaurante, numa lanchonete, tomar uma caipirinha num barzinho com seus amigos. Se for, já não pode levar mais o carro, tem que levar um motorista que não beba. Muita gente vai de táxi para os restaurantes, para tal, mas mesmo assim, os riscos, os perigos estão aí à solta pelas cidades, nas noites. Segundo um amigo meu da polícia, ele diz que de noite o cão está solto. De noite, Adelson Moura, o cão está solto. Até porque é reduzida a frota policial à noite. Os bandidos sabem disso. Então eles agem mais à noite, porque a redução, 70% de uma guarnição vai para casa. E à noite fica 30% trabalhando e atendendo às chamadas que muitas vezes a própria polícia não dá conta de atender. Antigamente não era assim. Ficava 30% trabalhando. E desses 30%, quase a viatura não se deslocava, não saía, porque não tinha quase ocorrência. Mas hoje, o índice de ocorrência é tão brutal, é tão grande, que ainda que tivesse os 70% também trabalhando, não daria conta de atender o grande índice de marginalidade acontecendo em várias cidades brasileiras. Com isso, meus queridos amigos, nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa vida vale muito. A vida do seu filho, a vida da sua esposa, não é? A vida da sua família, ela vale muito. Antigamente eu saía para namorar, ficava na casa da minha namorada até tarde. Quanto mais tarde ficava, mais eu achava bom, porque o trem bom é namorar, não é, gente? Namorar é uma coisa inesquecível, é uma coisa muito boa. Mas hoje, se você for para casa da namorada,

Batista Show. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos trazer mais uma participação. São as mensagens que chegam aqui para o Edelson Moura. As milhares. Através do nosso WhatsApp. O WhatsApp mais famoso do Brasil é esse do Edelson Moura. 999-66-9557. 999-66-9557. O nosso DDD é 61. Pode mandar a sua mensagem aqui para nós. Muitas vezes pode demorar um pouquinho o atendimento, porque você sabe, né? Muita gente, muita mensagem que chega. Adelson Moura, sou ouvinte do seu programa todos os dias às 5 horas da manhã aqui na Verdes Canas FM. Boa hora do Piauí. Sou Arlene, gostaria de ouvir a música de Amado Batista, Folha Seca, para oferecer para meu marido Nonato Vitorino, minha filha Valéria, Vanessa e Antônio Vinícius, especialmente para você. Eu amo seu programa. Obrigado, Arlene, mandou ver, minha amiga. Aí da nossa querida cidade de Boa Hora, no estado do Piauí, nossa querida parceira Verdes Canas. Olha, é a cidade da rapadura, minha gente. Uma mensagem de lá, da nossa Boa Hora. Que coisa linda. Muito obrigado, viu? A rádio chama Verdes Canas, não é por nada, não. É porque Boa Hora é a nossa capital da rapadura, que naturalmente é a nossa cidade do nosso comendador, né? Porque ele lá em Boa Hora, ele é o comendador, é o general. General não sei de quê, mas é general, é o Dedé Rezende. Mandar o nosso abraço lá para Boa Hora, em meu nome, em nome do nosso comendador Dedé Rezende. Né? Porque lá, segundo eu fiquei sabendo, não, lá é Delcio Moura, é a capital da rapadura até hoje. Eu tô esperando um pacote de rapadura que o Dedé Rezende disse, não, vou mandar para você, da rapadura macia. Cadê? Cadê a rapadura macia que até agora não chegou? Eu, hein? Será que eu vou ter que ir aí em Teresina, em Boa Hora, buscar a rapadura? Que é isso, Dedé? Meu abraço a estes amigos todos, né? Aos nossos queridos ouvintes de toda essa região. Coisa boa. Olha, vou tocar a música Folha Seca, que ela pediu, não é? Que é um grande sucesso, uma música muito solicitada aqui no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Folha Seca! Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. E vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Amado Batista. Cadê o povo desse programa, gente? Vamos colocar o povo para falar, porque segundo o especialista, a voz do povo é a voz do pessoal. Cadê o povo? Oi, Adelson Moura, sou aqui de Unaí, Aparecida. Gostaria de ouvir a música Princesa. E seu Olho de Avestruz aqui está fazendo o maior sucesso. Fala mais sobre os representantes. Oi, Adelson, boa noite. Passa uma música pra mim aí. Eu ouvo seu programa todo dia. Sou aquele Catité Bahia. Oi, Adelson Moura. Aqui é Irene, esposa de Milton. E Sérgio Ramalho. Ele tá mandando um abração pra você. Não perde um só dia o seu programa. E tá mandando um abração pra você. Te adoro demais, de coração. Ele tá pedindo uma música. Ele falou que pra você mandar a música na hora do quebra-galho. Um milagre aconteceu na minha vida. Que ele adora essa música. Toda vez que ele vê, ele chora. Olá, Adelson Moura. Boa tarde. Aqui é o Jonas Pérez de São Felipe do Oeste. Seu admirador, não tem um programa seu, Edelson Moura. Rapaz, você esteve aqui na nossa cidade, município de São Felipe, por motivo maior não pude. O meu sonho era conhecer você, a Mateira. Não tive o privilégio. Mas esperamos em Deus, que Deus dá mais uma oportunidade, um dia a gente se conhecer. Meu sonho é conhecer você, o maior locutor que eu pude ouvir até hoje. É você, a Márcia Ferreira. Eu acho que, nem para imitar vocês, não vai aparecer, não vai existir. Gosto das suas palavras. Incentiva as pessoas contra a corrupção. Amo seu hino, aquele milagre aconteceu na minha vida. Desforda e roda pra nós aí, Deus. O hino, o milagre aconteceu na nossa vida, na minha vida. Aí disse pra ir pro São Felipe, quem sabe parece aqui pra comer um franguinho caipira com nós. Um quiabo, polenta e quiabo. Tá? Esquece de nós não, estamos aqui, não perca um programa seu, Deus, amor. Pela 104,9 Migrante FM de São Felipe do Oeste. Valeu, tudo de bom, sucesso. Coisa maravilhosa, não é, meus queridos amigos, a gente receber tantas e tantas mensagens assim, valiosas, para o nosso programa, o que comprova, né, de frente, né, a audiência que temos em todo o território nacional, o quanto que as pessoas gostam do rádio, gostam de ouvir o nosso bate-papo, a nossa conversa. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a vocês, não. Que é isso? Vocês querem matar o véio? Ei, diacho! Vamos ouvir o Edelson Moura atendendo estes amigos aí que mandaram as mensagens. Um milagre aconteceu na minha vida. Aconteceu na minha vida. Estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus.